pega a visão do podcast e fagulha. O vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet e manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. O problema dos fascismos cotidianos, dos microfascismos com os quais vivemos, acaba por complicar a dicotomia fascista-antifascista. Se todos nós possuímos elementos de fascismo de alguma forma, como podemos falar de antifascismo, diferenciar e dar nome aos fascistas? Mate o policial dentro de sua cabeça, diz um ditado anarquista. Para os antifas, o fascismo não é uma doença ou uma patologia inata, e sim algo normalizado no nosso cotidiano. Uma perversão do desejo produzida pelas formas de vida capitalista e moderna. Práticas de dominação, autoritarismo e exploração que nos integram de tal jeito que não podemos simplesmente decidir sair delas. Mas nem todo mundo se torna um neonazista. Isso também demanda uma prática fascista, uma reafirmação constante do desejo fascista de oprimir e viver em um mundo opressivo. E com certeza, o mundo contemporâneo fornece essa reafirmação. Nesse sentido, nos tempos como os que vivemos, precisamos praticar o antifascismo, trabalhando para criar formas de vida não hierárquicas, construindo espaços seguros para os grupos oprimidos, redes de solidariedade contra a violência policial e de grupos fascistas, agindo diretamente para combater o avanço do fascismo nos locais em que convivemos. O antifascismo é, antes de tudo, uma prática ética e coletiva de resistência. Camila Jordan e Eric Rosa. A imagem da parlamentar britânica Maeve State aparece na tela. Eu, como membro do parlamento, visitei o campo de concentração de Buchenwald com outros 9 parlamentares, diz ela na abertura. Algumas pessoas acreditam que os relatos que aconteceram lá são exagerados. O vídeo corta para pilhas de corpos amontoados na traseira de um caminhão. Nenhuma palavra poderia ser exagero. Nós vimos e sabemos. Um homem tenta remover esqueletos carbonizados de fornos industriais. A realidade era indescritivelmente pior do que as imagens. Depois de discutir a bestialidade alemã, Tate conclui com a ameaçadora advertência: que ninguém diga que essas coisas nunca foram reais. Quando a projeção chegou em um pequeno teatro no noroeste de Londres em 1945, Maurice Beckmann e seu primo Harry Rose entraram no saguão. Noticiários como este mostravam ao mundo uma pequena porção do terror nazista, mas foi somente na década de 1970 que o Holocausto começou a ser percebido pelos estudiosos e pelo público em geral como um evento histórico de grande importância. Para judeus como Beckmann e Rose, no entanto, o horror não poderia ser mais palpável. Eles sabiam que os noticiários pós-guerra não diziam, que a maioria dos cadáveres distorcidos na tela pertenciam a adoradas filhas judias, pais judeus amorosamente excêntricos, avós judias duronas que davam um sorriso irônico cada vez que recontavam ter sobrevivido aos pogroms de suas juventudes. Beckmann e Rose não precisavam ouvir isso de Maeve State. Eles estavam todos muito conscientes. Eles se sentiram nauseados vendo esses corpos como esqueletos cobertos de pele. Ambos tinham servido na guerra. Beckmann como um operador de rádio na Marinha Mercante e Rose em uma unidade que havia lutado por trás das linhas japonesas na Birmânia. Como veteranos judeus, o nazismo não poderia ter sido mais pessoal. E assim, quando voltavam para casa, não poderiam ter ficado mais chocados com o que descobriram. Um ex-detento 18B, na Grã-Bretanha, alguém preso durante a guerra por simpatizar com o nazismo, gritando: "Não queimaram judeus suficientes em Belsen." "Não posso acreditar!", exclamou Rose. Ainda em seu uniforme com medalhas, reclamou com um policial próximo que apenas deu de ombros e se afastou. "Vou pegar o bastardo", disse Rose. Mas Beckman o deteve, temendo que fosse preso. "Ninguém está fazendo nada sobre isso?", indignou-se. Acreditava-se que a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial marcou o fim definitivo do fascismo na história, mas como Beckman e Rose haviam aprendido, não era tão simples assim. Logo após a destruição física dos regimes fascistas, ondas de amnésia histórica amplificaram a prevalência da resistência a Hitler, Mussolini e seus aliados, ao mesmo tempo que abafavam a natureza verdadeiramente disseminada da colaboração. A punição dessa colaboração e o fomento da democracia europeia, seja a democracia capitalista liberal do Ocidente ou a democracia popular no Oriente, foi encapsulada no processo de desnazificação. Nas zonas de ocupação ocidentais, um processo indiferente de processar pessoas baseadas em questionários chegou ao fim no final de 1946, com mais de 2 milhões de casos ainda em aberto. Muitos ex-nazistas e fascistas permaneceram em seus cargos, enquanto o foco do Ocidente mudou de um breve momento de unidade antifascista para hostilidade com a Guerra Fria a partir de 1947. Mark Bray, Antifa, o Manual Antifascista. Saudações anarquistas, galera! Eu sou a Dance. Eu sou o Rei Pleb. Esse é o Fagulha Podcast, podcast anarquista. Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, o Felipe Abau. Nós queremos agradecer muito quem topou conversar com a gente. Nós vamos falar sobre fascismo, fascismo histórico, as diferenças entre fascismo histórico e os fascismos atuais. Bom, a gente está muito feliz com o Abau aqui conversando. A gente é muito fã do Abau, a gente se inspirou bastante para começar o Fagulha com o Vira-Casacas, né? Então, bem-vindo, Abau, e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Eu não sei nada sobre ilustre, não sei o quê, mas eu estou feliz de estar aí conversando com vocês. Faz muito tempo que eu não participo de outro podcast, né? Volta e meia eu faço uma apariçãozinha lá no Vira-Casaco, só para quem chega não esquecer de mim, né? Que senão fica só os antigos. Mas que bom estar aqui. Tomara que nossa conversa seja bem legal. Tomara que eu consiga suprir as necessidades aí. Então, a gente pensou em tu começar a... Então, falando um pouco sobre o fascismo histórico, né, se baseando um pouco no texto do Humberto Eco, né, do fascismo eterno, então um pouco sobre essas características que ele chama de do fascismo, né, que seria esse fascismo eterno. Acho que a gente pode começar esse panorama mais geral aí sobre o que é o fascismo. Pois é, gente, isso aqui é uma questão, né? Quando fui convidado ali, eu fiquei pensando assim, digo, bah, mas isso aí é uma tretinha, né? Porque sempre que tem essa questão um pouquinho mais conceitual, assim, isso gera problemas, né? Dentro do meio histórico não é diferente, porque vai ter gente, né? Até quando eu tava conversando com o Rei Plebe aí, diz, né, aquele fascismo que só pode vir da região, né, do fascismo, né, na França, que senão não é o verdadeiro fascismo. Então vai ter toda essa questão envolvendo, é claro, aquele, né, esse fascismo histórico que a gente conhece bem, né, que é do conhecimento geral, que é a questão que a gente vai ter visto, especialmente na Itália e na Alemanha, ali na década de 30, década de 40, e depois, né, ainda com um pouco de discussão a respeito de diferenças, etc., na Espanha, em Portugal, e etc. Então, essa questão, eu acho, né, de dizer, né, como é que se, quais foram os verdadeiros, né, o real regime fascista, ela é interessante, ela é relevante, né, no sentido de que ele efetivamente, como regime, a gente vai ver em momentos históricos muito precisos. Né? Eu acho que é isso que causou um certo estranhamento quando vem ali, né, 2019, um pouco antes até, de repente no caso dos Estados Unidos, de se utilizar muito denominação fascista para tudo. sabe? Assim, ah, fulano é fascista, não sei o que é fascista, tal coisa é fascista. Por haver uma certa confusão entre o que é um regime fascista e, na verdade, o que são ações fascistas, o que são atitudes, o que são políticas fascistas, né? Porque mesmo na Itália, por exemplo, se a gente for pegar como exemplo, e na própria, eu acho que até na própria Alemanha a gente pode dizer isso, se passa por um tempo, se passa por um período após o Mussolini assumir o poder, por exemplo, em que tu não vai ter efetivamente, desde o início, um regime fascista. O que tu vai observar é que existem várias ações, várias atitudes, né, várias formas de pensamento que se enquadram como fascistas, mas não especificamente um regime. O regime ele vai demorar mais tempo para construir. Até porque vai depender muito, né, e aí que a gente pode, de repente, ir traçando alguns paralelos e tal, com um certo aparelhamento. Né? Tu vai ter uma chegada no poder de certa medida democrática, nessa visão mais liberal de democracia, e você vai ter um aparelhamento posterior, então, para se construir propriamente o regime. Um aparelhamento que vai passar pelo Estado, um aparelhamento que vai passar pelo Executivo, um aparelhamento que vai passar pelo Judiciário e que depois vai tendo todas as suas ramificações, né, para um sistema policial, para um sistema universitário, né, e aí por diante. Então, é claro, a gente vai ter aqui um ponto inicial. Esses regimes em si, eles vão ter diferenças entre eles, né? A questão de, por exemplo, um grau de antissemitismo, né, maior, menor, as políticas voltadas para isso, mas todos eles vão se caracterizar como regimes. Isso eu acho que é a questão, né, quando se fala nessa diferenciação do uso da palavra nos momentos históricos, né? Ah, o Brasil hoje vive sob um regime fascista? Acho que não ainda, mas que se existem políticas fascistas, se existem ações fascistas e até mesmo essa questão do microfascismo, né? Aí, com certeza absoluta, é que sim. Né? Porque se a gente for olhar exatamente essas características que vão sendo colocadas, e tem muitos trabalhos a respeito disso, há muitas pesquisas envoltas no assunto, aí sim a gente vai encontrando essas características. Mas sabem que, daí eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, eu também fiquei muito temeroso, assim, na época, a respeito de um certo, na época quando eu digo, quando começou todo esse negócio de, ah, fascista, de uma certa perda de poder da palavra, sabe? De um negócio que acaba sendo utilizado tanto, né, que acaba se esvaziando de seu conteúdo, porque o conteúdo é bastante relevante, é bastante forte, né, é muito importante, assim, a gente saber reconhecer e saber utilizar no momento correto. Essa questão do esvaziamento do termo, a gente observa em certo sentido também de uma forma inversa, né, pensar muitas pessoas apontam, por exemplo, um esvaziamento do termo antifascista, né? Em que a gente pode ter coisas como Witzel antifascista, né? Coisas que, quer dizer, que não fazem o menor sentido dentro do que a gente pensa na história dos movimentos antifascistas, na história da resistência antifascista, mas também na Antifa contemporânea, que tem algumas características específicas, né? Por outro lado, também, eu acho que é sempre possível a gente entender algumas questões da terminologia como coisas que elas podem ser sempre ampliadas, né? Dito de outra forma, existem muitas formas de fazer antifascismo. Certamente, Witzel não é antifascista, mas existem muitas formas de fazer antifascismo que não envolvem necessariamente as táticas típicas da Antifa contemporânea, não envolvem necessariamente uma resistência na base de uma luta mesmo, né? Uma resistência à violência que também seja violenta, né? Mas também existem outras formas. Mas, da mesma maneira, então, a gente deveria ser capaz de entender que existem muitas formas de pensar isso que a gente chama de fascismo. Então, claro, historicamente, a gente tem questões importantes. Eu acho que uma coisa que é muito fundamental quando a gente entende e utiliza o termo fascismo em pensar esse esvaziamento semântico, né? Passa a ser um signo que ele serve para muitas coisas, mas ele acaba não servindo mais para aquilo que ele deveria servir. Ele tem um conteúdo, né? O lance é que esse conteúdo ele não é tão simples assim de ser definido, né? A gente estava falando da questão do fascismo eterno, né? Do Umberto Eco, e tem um ponto em que ele fala, né? O termo fascismo adapta-se a tudo, porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos, ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista. Aí ele traz alguns exemplos, né? Mas isso pensando no caso dos regimes, claro. Não necessariamente falando, seria o pacote completo, né? A gente não está necessariamente falando dos momentos em que a gente vive, tanto aqui quanto em outros pontos, né? Tirem do fascismo o imperialismo e teremos Franco ou Salazar. Tirem o colonialismo e teremos o fascismo balcânico. Acrescentem ao fascismo italiano um anticapitalismo radical, que nunca passou do Mussolini, e teremos Ezra Pound. Acrescentem o culto da mitologia céltica e o misticismo do Graal, completamente estranho ao fascismo oficial, e teremos um dos mais respeitados gurus fascistas, Julius Evola. Então, o que o Umberto Eco aponta um pouco para a gente é como é muito difícil a gente olhar no campo dos regimes históricos, mas também dos teóricos fascistas, que a gente chamaria de clássicos, né? E dizer, tá, isso aqui é o núcleo irredutível do fascismo. Por outro lado, quando a gente pega Mark Gray, por exemplo, vai falar sobre o fascismo contemporâneo, sobre o fascismo de hoje, no livro Antifa, né? Que você tem um elemento que se mantém no fascismo contemporâneo, e aí não está necessariamente falando de regimes fascistas, mas de movimentos fascistas que buscam tornar-se regimes, né? Buscam, eventualmente, a tomada do poder. Né? E esse núcleo estaria no racismo, na misoginia, na supremacia branca, como características que são centrais. Né? Será que é possível a gente pensar o que há de comum lá naqueles fascismos históricos, principalmente quando a gente pensa aí nos regimes, né? O que será que tem de irredutível nesses regimes e que permanece? E o que tem de diferente entre nazifascismo, enfim, a ditadura franquista, a ditadura salazarista, né? A gente poderia, de repente, até de uma maneira ou de outra, estender para a ditadura militar brasileira, as ditaduras no geral, né, na América Latina. O que eles têm de comum e o que eles têm entre si, o que eles têm de comum com os movimentos fascistas, proto-fascistas, micro-fascistas, que seja o que a gente vê hoje, e o que tem de diferente? Assim, ó, eu acho que tem uma coisa quando a gente vê os regimes fascistas que eles vão ter em comum, né, que dá para bater o martelo, assim, que a gente pode ver como, né, como uma condição que vai perpassar todos eles, que é a questão do líder, né? O fascismo, ele vai presumir a existência dessa ideia, da existência de um líder, e que esse líder, ele é a solução para todos os problemas existentes, esses problemas reais ou imaginados. É, isso eu acho que é uma questão assim, que vai passar por todos eles. Se a gente olhar, né, a figura de Franco, Salazar, Hitler, Mussolini e por aí vai, a gente vai ver essa ideia do líder salvador, uma figura paterna, né, que vai assumir esse lugar como alguém que vai resolver os problemas, tanto que há uma confusão, né, há uma mistura entre o regime e a pessoa, a ideia e a pessoa, o partido e a pessoa e por aí vai. Então, eu acho que em torno dos regimes o que a gente pode ver é isso aí. É muito interessante a gente analisar essas outras características, né? Tu vê, quando Mark Bray ele fala da questão da existência do racismo, da existência da misoginia como, né, como uma característica, eu acho que ele mata a charada, né, de um ponto que é bastante importante, que é bastante relevante, bastante existente, que é exatamente, eu talvez falaria em uma outra palavra, eu chamaria isso de existência de uma hierarquia. Né? Existe uma hierarquia de raça, existe uma hierarquia de povo, existe uma hierarquia de gênero, né, que vai exatamente gerar o quê? Né? Se tu vai puxar para essa questão racial, tu vai ver, por exemplo, né, o antissemitismo, ou tu vai ver, né, um racismo contra a população negra, mas sempre ele é baseado em uma hierarquia. Existe alguém que é melhor do que o outro, existe alguém que sabe mais do que o outro, existe alguém que é mais forte, ou mais inteligente, ou mais capaz, ou mais racional. Na questão de gênero, mesma coisa, né? Tu vai ter como uma característica, e isso aqui, ó, eu penso que é um dos pontos mais centrais que existem, que é a questão de que, né, tanto essas ações, esse pensamento, essa política, né, que a gente pode falar num sentido lato, assim, fascista, ela vai girar em torno de um patriarcalismo. Por existir exatamente uma hierarquia entre, né, num sentido bem, bem binário, entre homens e mulheres. Né, existe uma hierarquia, tanto que muito, né, muito da retórica que vai vir em cima disso vai ser em torno de um fortalecimento masculino ou, né, de uma perda de alguns valores que existem no passado. E esses valores, né, nesse passado idílico que se forma, são exatamente, né, os valores da família que não existe mais. A família que não existe mais é a família que é de homem, mulher, e o homem manda, e o homem trabalha, e o homem pode tudo, e a mulher não pode nada. Na verdade, é isso que eles estão falando. Esse passado a que se refere é algo exatamente, então, num sentido esse de restaurar uma hierarquia, né, de restaurar de forma, né, bem rígida, o homem como um papel de comando. É, então, eu acho que isso aqui é uma questão muito, muito, muito importante. Eu acho que é impossível de desligar, assim como é impossível de desligar um antifascismo exatamente contrário a um posicionamento desse, né? Não tem como ser machista, como ser patriarcal e se dizer antifascista. O fascismo, ele está extremamente ligado a isso. Eu acho que isso é um... Como é, me repetindo, mas enfim, eu acho que é um ponto bastante central. E dessa questão da hierarquia, dos inimigos da hierarquia, do inimigo desses valores, né, que se busca, e de novo, sempre se busca restaurar, né, porque em algum tempo do passado existiu. Talvez hoje os caras digam, na década de 50 que tinha, na década de 50 eles falavam que era na década de 10, na década de 10 eles falavam que era no século passado, e assim tu vai indo até, sei lá, né, não sei exatamente onde é que eles param com isso aí. É que vai sair disso... O outro, né, a outra questão que é central, que é a figura do inimigo, né? O inimigo vai sair dessas trincheiras ali do pensamento racista, do pensamento patriarcal, né? Que daí vai se formar, enfim, né, o judeu, né, vai ser o grande inimigo, o judeu aliado ao negro, o judeu aliado à mulher, a feminista como, né, o grande inimigo da família tradicional, né, possível, porque onde já se viu uma mulher, sei lá, querer transar ou alguma coisa do gênero. Então, eu acho que é bem por aí, viu? Eu acho que é esse o caminho que a gente consegue destacar determinadas ações, determinados pensamentos, determinada ideologia daquele, né, do regime fascista e colocar ele, né, transpor ele para hoje, assim. Porque muito, muito poucas coisas mudam, sabe? Eu, só uma curiosidade, assim, eu tava vendo, eu gosto muito do Ken Burns, aquele documentarista, assim, que fez sobre a Guerra Civil Americana, ele já fez sobre a Lei da Proibição, um monte de série documental, eu gosto muito dele. Apesar de não ter nada de crítico, assim, sabe? Mas é documentário raiz, assim. E eu tava vendo um documentário dele sobre música country, só pra ver como é que funciona uma ligação direta, né? E um dos grandes patrocinadores das primeiras bandas country, lá quando ainda era chamado de Hillbilly Music, né? Nem se falava em country, isso aí foi mudado depois, foi o Henry Ford. E o Henry Ford fez esse, né, engrandecimento de uma cultura popular que já existia, de uma tradição, em contraponto ao jazz, porque o jazz seria a música de negros patrocinadas pelos judeus para acabar com a cultura americana, para trazer essa novidade que era, né, uma depravação, o jazz na cultura americana. Então, né, olha o nível, assim, de pensamento que faz. Até porque, né, a gente, eu acho que depois a gente vai entrar nisso, quando se fala até nessa questão de contradições, né, dentro de um movimento antifa, por exemplo, é muito difícil se suportar contradições nesse meio. Mas dentro de um pensamento fascista, as contradições, elas fecham, né? Elas não se vê como uma contradição. Tanto que esse, né, eu acho extremamente curioso essa questão do inimigo, porque o inimigo, ele é absolutamente tudo. Né? Ele é forte, ele é fraco, e ele é bonito, e ele é feio, né? Sei lá, qualquer coisa que você pensar, né? O judeu, né, assim, hoje tu vai ver aquele negócio lá do globalista do George Soros. George Soros, ele é, né, todo mundo sabe que tem todo esse fundo de antissemitismo por trás, né? Não é só porque o George Soros é o George Soros. Mas ele é o financiador do comunismo internacional que quer acabar com os valores e tal. Porra, o cara é um grande especulador, o cara vive do capitalismo especulativo, ele é a cara do capitalismo especulativo e, ao mesmo tempo, ele é comunista. É, ou, sei lá, a feminista, ela é a peluda, ela é não sei o quê, ela é não sei o quê, ela é todas as coisas de ruim, mas, ao mesmo tempo, ela é a pessoa que pode levar os outros a também terem desejo sexual. Tu diz, cara, mas não fecham essas coisas. É, tu é burro e é muito inteligente, você é feio, mas é bonito, você é tudo junto. É, então, ele consegue suportar essas contradições, o que também é extremamente curioso. É, o Humberto Eco, ele fala, né, justamente dessa questão das contradições, né, e daí justamente ele coloca também algumas características, né, de que seria esse o fascismo, né, o fascismo histórico, o fascismo eterno, né, e ele coloca isso, né, que mesmo que várias dessas características possam ser contraditórias também entre elas, né, o que se forma é uma espécie de se uma delas existe, já é suficiente para se formar uma nebulosa fascista, né, que ele chama, né. E no início desse texto dele também, ele fala justamente que por trás de qualquer um desses regimes, né, tem uma ideologia, um modo de pensar, né, que torna essa nebulosa fascista, essas pulsões possíveis, né. O próprio Kohl também fala, né, dessa, como no nazismo o poder de morte, ele foi distribuído por uma série de indivíduos, né, várias partes da população, né, em geral foram investidas de formas de poder, né, de poder de matar, de confiscar, enfim, de deletar. Então, não sei se tu podia falar um pouco sobre essa ideia de uma, dessa nebulosa fascista, né, disso que permitiu, enfim, possa permitir o surgimento, né, desses regimes fascistas, desses momentos de fascistas na história. Pois é, aí é o que eu tava dizendo, assim, sabe, que é a questão que eu penso ser central, é exatamente essa questão do patriarcalismo, sabe? E normalmente isso vai vir em situações de crise. Né? O fascismo, ele vai se alimentar muito da crise, né? Ele vai saber se utilizar da crise. Só que puxando para um lado um pouco diferente, né? Vê, se não existe emprego, não é uma questão que tu vai buscar o fim do desemprego, porque todos devem ter um trabalho com salário justo, etc. e tal. Mas sim porque o pai, ele não está conseguindo, né? O homem, ele não está conseguindo fazer o seu papel. Se coloca muito de uma frustração em cima disso na população, né? E é um negócio que é muito fácil de ser utilizado, do tipo, você não está conseguindo fazer o seu papel, né? Você não está conseguindo alimentar a sua família, né? De novo, isso aqui é um papel masculino, né, nesse pensamento. Em virtude, e aí que tá, né, não é por causa do sistema econômico, até porque vai ter um certo discurso anticapitalista algumas vezes, o que é, né, bem engraçado, mas na verdade, né, quando tu olha a política efetiva, ela é uma política que vai muito ao encontro do capitalismo. Mas enfim, o discurso, ele vai vir no sentido do, né, o pai não consegue dar sustento para a sua família. Vou dar um exemplo, assim, de uma coisa que foi muito, que de certa forma recente, eu não sei se vocês vão recordar, de quando a Damares, ela vem assim com a ideia e ela diz assim, eu acho que a licença maternidade, na verdade, deveria ser, vamos dizer, eu não me lembro aqui o número de meses, mas vamos dizer que ela tenha dito assim, eu acho que deveria ser de 1 ano. 1 ano de licença maternidade, porque a mãe tem que ficar com a criança, e ela tem que ter direito, papapá, papapá. E quando isso surgiu, teve um pessoal que disse, opa, mas peraí, como assim veio uma ideia boa da Damares? Porque efetivamente tem que ter um direito à maternidade, turururururu. Daí eu me lembro que eu até comentei alguma coisa no Twitter que eu disse, ó, gente, pera lá. E eu fui meio kantiano, assim, do tipo, não basta fazer o bem, tem que ter a motivação certa. Que é a questão de qual é, o que tem por trás disso? Por que chega uma pessoa dessas, dentro de um governo com políticas neoliberais, e vai dizer, não, vamos aqui criar uma política pública, social, de que a mãe pode se ausentar do trabalho para cuidar dos filhos? Por um motivo muito simples, né? Isso aqui vai exatamente ao encontro de uma questão de que a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que fazer, né, esse papel, né, da chamada família tradicional, e quem tem que estar trabalhando efetivamente, quem tem que estar ganhando salário, né, vindo do empregador, etc., é o pai. E se no final desse período mandar essa mulher embora, porque daí já vai, né, junto daquele outro discurso que o próprio Bolsonaro fala antes, né? Não tem como empregar a mulher porque a mulher engravida e fica fora. Como é que eu concilio essas duas coisas? Eu concilio de uma forma muito simples, eu pego, dou essa licença inteira, de repente quando volta, manda para a rua, e quem tem que estar empregado é o pai, é o homem que tem que estar empregado, né? Isso é um tipo de discurso que vai entrar, e de novo, né? Não é raro, de forma alguma, você ouvir, por exemplo, que os homens estão desempregados porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e roubaram. Que sempre tem essa, eu acho muito interessante essa ideia do roubo, viu? Você pode notar que toda pessoa que tem um discurso, né, que vai pegar para esse lado fascista, ela é uma pessoa que se sente roubada. Ela é uma pessoa que se sente no direito de várias coisas e que só não tem essas coisas porque alguém roubou elas. Então, essa feminista que luta, né, por entrar no mercado de trabalho, por entrar na universidade, por não sei o quê, é uma pessoa que está roubando o lugar deles. Claro, porque é uma, né, você está perdendo privilégios, meu amigo. E quando perde privilégios, isso dói. Só que essa dor não vira um pensamento, não vira uma adequação, vira você está me roubando, né? Você está tirando o lugar que é meu. Então tem muito, ele é muito uma reação a essas coisas, né? À toa que é reacionário esse pensamento. Então, ele vem em reação a isso. Casam essas coisas juntas na cabeça. Da mesma forma, por exemplo, um discurso de violência, né? Um discurso de violência. Porque é claro que o fascismo ele é extremamente violento, né? Ele é, como diz ali o Humberto Eco, ele é da ação pela ação. Né? Não tem muito fundamento, mas ele deve existir. Outra coisa que a gente vê muito, então, né, eu quero trazer para uma realidade mais próxima. Esse discurso de segurança pública que existe voltada para a questão de violência também casa com essa ideia. Porque tu vê, quando eles falam, mas e se entrarem na sua casa e roubarem? De novo, ele não está falando para a mulher pegar uma arma, ele não está falando para a pessoa qualquer pegar arma, é para o homem ter essa arma, é para o homem se defender. E se tu apertar um pouco nisso aí, 90% das vezes vai vir o famoso e se estuprarem a tua filha, e se estuprarem a tua mãe. Por que que vem esse negócio do estupro ou da pedofilia, né, que é muito utilizada também, se estuprarem uma criança? Primeiro tem uma questão sexual fortíssima, né? Mas que talvez seja para outro dia daí fazer algumas, né, algumas inferências assim voltado para um estado mental. Mas vê como é aquele negócio de se estuprarem a tua filha e se estuprarem a tua mãe, porque qual é que é o lugar da mulher? O lugar da mulher é ela sendo protegida. Né? Ela não pode se proteger sozinha. Ela precisa de um homem, e daí de um homem armado, ou, né, de uma polícia, que quando vem na cabeça da pessoa polícia, não vem uma mulher fardada. Eu sei que existe, né, gente, pelo amor de Deus. Mas eu digo, não é o imaginário que existe em torno disso aí, é um homem protegendo uma mulher. Tanto que né, o instrumento mais utilizado para formações de uma ideia de nação é colocar ela num ponto feminino. Porque você vai para a guerra proteger a mulher. Né? Isso é uma coisa de imaginário fortíssimo social. Então, né, a mulher precisa ser protegida. E quando acontece, né, alguma coisa, o homem é que falhou em fazer isso. E por que que ele falhou? Ele falhou porque existe, né, o esquerdista meio na cabeça dele, né? Eu tô falando, por favor, gente, não me entendam mal. Afeminado, porque ele é um cara que tem valores femininos, que diz, não, você não pode ter uma arma, né? Porque homens de verdade usam armas, e homens de verdade usam armas para proteger mulheres. E, de novo, né, tu bota todo de lado a questão de que são os homens que cometem as violências. Você não quer fazer ele parar de cometer a violência, você quer cometer uma violência em cima da violência, porque essa é a resposta. Mas vocês entendem isso que eu digo, que eu acho que tem muito no núcleo disso, essa questão. Você tem crises, algumas crises são reais, né, como uma crise econômica, como uma crise política, como uma crise social, mas junto disso você vai ter todo, né, toda essa ideia de uma construção em cima desses valores e, de novo, de alguém que está impedindo isso de se concretizar, né? Alguém que está impedindo, que é o inimigo. E esse inimigo, ele vai ser construído em todos os lugares, dentro desse, né, o Rei Pleb chamou de um signo, né, mas pode, de um significante, que vai abarcar absolutamente tudo, que é a pessoa detentora de todos os vícios possíveis. É, e aí tu vai poder colocar o judeu, o negro, o comunista, a feminista, né? Você pega o petista, que serve para absolutamente tudo, né? Você coloca nessa pessoa todas essas, né, esses defeitos, esses vícios, para construir quem que está te tirando essa possibilidade, que, de novo, repito, né, é como se fosse um direito herdado. E quando esse direito não vem, não é porque você é um bosta, não é porque você não tem, né, qualificação, não é por nada, é porque alguém te roubou, porque simplesmente de nascença você teria esse direito. Acho que tem uma característica muito interessante aí, pensar o fascismo no geral como um movimento de ressentimento, né? E é um movimento que trabalha em cima desses ressentimentos, né? E, bom, enfim, ressentimentos em torno de um suposto, de uma suposta perda, né? De alguma coisa que supostamente é, bom, ou é um direito seu, que é uma coisa que é profundamente narcisista também, né? Uma coisa que é um direito seu pelo simples fato de você existir, né? Um direito que você nunca acessou, né? Mas você imagina que você tem, né? Ou um direito que foi tomado por conta de toda essa massa, bom, lá no fascismo histórico, principalmente no caso específico do nazismo, né? Os judeus, né? Sempre há uma espécie de bode expiatório que te retira esses teus direitos específicos, né? Mas são direitos também que não são pautados em cima de nenhuma discussão mais ampla ou interessante sobre qualquer elemento que seja de fato coletivo. É um direito porque é uma espécie de um direito nato de um grupo específico, e concordo contigo que tem um elemento de misoginia muito forte aí. Essa questão dessa ausência de contradição, né, também é uma coisa muito interessante, porque esse bode expiatório fascismo, Humberto Eco fala bastante disso, né? Ele é ao mesmo tempo onipotente e fraco, né? É aquela coisa assim do tipo, é a conspiração judaica mundial, né? Ou lá nos protocolos, sabe, Sião, né? Ou uma conspiração judaico-maçônica mundial, ou coisa que valha. Todo poderosa, mas ao mesmo tempo são pessoas que são inferiores, inclusive do ponto de vista de inteligência. Então, como que um grupo de pessoas inferiores poderia produzir uma conspiração, né? Ou mesmo a noção de que você fala dessa coisa da imagem, de uma imagem de um esquerdista afeminado, né? Ao mesmo tempo, um esquerdismo que é desprovido de todos esses valores que são fundamentais para a gente gerir de maneira adequada nessa visão, né, a vida, ou seja, de força, né, não medir palavras, de, enfim, tomar de fato o seu, aquilo que é de direito, né, com base na força, mas ao mesmo tempo que dominou completamente todas as relações, inclusive principalmente nas relações na cultura, né? Então, isso é uma coisa que é muito curiosa. Você pega o que resta ainda, né? Final do ano passado, por exemplo, teve reunião dos ex-ministros, né, do Bolsonaro, como o Olavo, etc e tal. E aí havia toda uma discussão sobre como o Bolsonaro já havia sido derrotado, palavras do próprio Olavo, ao mesmo tempo em que os caras estão no poder, mas quem está no poder de fato não são eles, né? Então, tem sempre uma posição meio num campo de contradição, assim, né? É uma coisa muito, muito curiosa, né? E esse pensamento, né? Essa ideia de uma... É um pensamento profundamente contraditório, mas que ele assume a possibilidade da contradição sem grandes problemas, né? Quase como não há contradição no inconsciente, né? Ou coisa que o valha, né? Isso é uma coisa curiosa, assim. Mas voltando a essa questão específica do ressentimento, né? Do fascismo como um movimento de ressentimento, e um movimento que explora ressentimentos como uma forma de subir ao poder, isso é algo que já tinha sido... É uma coisa que a gente costuma atribuir muito, esse tipo de análise, a gente costuma atribuir muito a uma análise mais contemporânea, né? A gente olha para o passado e percebe isso, mas já tinha vários teóricos e ativistas ali nos anos 30 e 40, observando a ascensão e depois a vitória, pelo menos naquele momento, né? Do fascismo, quer dizer, a tomada do Estado pelos nazistas, pelos fascistas, pelos franquistas, né? Falangistas, que já apontava que esse fascismo ele não é uma coisa que vem dos céus, né? Não é uma coisa que, de repente, baixa aqui. Como falou lá no começo também, não é uma coisa que se instaura, né? De repente você tem a transposição de um Estado fascista todo completo que se monta bem aqui, né? Mas ele tem um elemento processual, e esse elemento processual ele é construído em cima de uma espécie de um microfascismo, de uma espécie de um fascismo das relações cotidianas, e umas relações cotidianas baseadas de uma maneira muito, muito pesada nesse ressentimento, né? Humberto Eco lá fala, né, o urfascismo que ele está chamando é essa espécie de fascismo primordial, essa espécie de molde que tem essas características básicas que a gente tem falado, né, provém da frustração individual ou social, o que explica porque uma das características dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Em nosso tempo, em que os velhos proletários estão se transformando em pequena burguesia e o lumpesinato se auto-exclui da cena política, o fascismo encontrará, nessa nova maioria, seu auditório. Bom, isso tem algumas questões que são interessantes se a gente pensar trumpismo, se a gente pensar o próprio bolsonarismo, mas também tem... Quando a gente fala desses ressentimentos, me parece claro que a gente não está falando somente do ponto de vista de classe, né? A gente também está falando dessa tomada de lugar, né? Os supremacistas brancos americanos, por exemplo, passaram a usar a ideia da teoria da grande substituição, em que os não brancos estariam, por conta da sua de características específicas, não só da organização social que foi construída, mas principalmente características específicas de raça, como se fossem coisas inatas, tem uma taxa de natalidade muito maior, e com isso eles substituiriam a raça branca pelo simples fato de se reproduzirem em maior taxa, né? Então você tem uma questão de um certo ressentimento como se fosse uma espécie de uma noção de perda de um espaço, inclusive de uma perda de um espaço populacional mesmo, né? Deixar de ser uma nação majoritariamente branca, como se isso em algum momento tivesse acontecido. Ou essa noção que a gente observa, não pode nem mais fazer piada de... como se em algum momento você tivesse perdido o direito de, enfim, falar qualquer besteira que você possa falar, mesmo que essa besteira tenha um grau enorme de misoginia, de racismo e coisa que o valha. Então, essa noção de uma espécie de política de ressentimento se constrói em cima disso, me parece ser uma chave bem, bem importante, né? E aí a gente vê, tentando... observando as análises de conjuntura aí, no geral, né? A noção, por exemplo, desse movimento brasileiro contemporâneo, atual, você ainda tem algumas pessoas que apoiam, né, o Bolsonaro, ou mesmo pessoas que pensam uma espécie de um bolsonarismo sem Bolsonaro, independente de qualquer tipo de problema de gestão, da pandemia, não sei o quê, que em grande parte o que sustenta esse apoio esquisito, né, ainda que tenha caído muito, esse apoio esquisito que o Bolsonaro ou esse bolsonarismo sem Bolsonaro tem, é justamente esse grau de ressentimento, enfim, com mudanças que poderiam, eventualmente, de maneira real ou imaginária, ter acontecido de retirada desse status, né? Como se houvesse uma espécie de como se o pessoal que domina isso, em grande parte, fosse uma grande aristocracia que foi derrubada, né? Essa questão do ressentimento me parece que é uma coisa muito, muito importante, assim, né? O que você pensa sobre essa questão? Eu acho que nessa tua fala, assim, tem várias chaves, assim, para pensar, né? Porque a gente vê, quanto mais fala, mais complexo vai ficando, né? E talvez seja isso que não é muito atraente, exatamente. Mas a questão do ressentimento, ela é muito, muito importante quando a gente vê esse tipo de discurso. E é claro, não existe só ressentimento no fascismo, né? A gente tem um ressentimento na esquerda. É muito fácil de encontrar discursos que vão ir nesse sentido também. Inclusive, até conforme tu foi falando, eu anotei aqui de dica cultural um livro que é exatamente voltado para essa questão, né? A questão que eu acho mais curiosa do ressentimento é que ele existe, ele é presente, né? Essa questão de você ter, de alguma forma, né, recalcado algo, trazendo algo para fora, para depois ele voltar e você sentir de novo, né, esse ressentir, porque isso ele tá, né, estaria ligado a alguma coisa que já veio de alguma maneira, né? Esse é que é o ponto, assim, que eu acho que ele é bastante curioso, né? Mas eu vejo que ele é um mecanismo bem fundamental mesmo, né? Porque você, e talvez vá ao encontro disso que eu estava falando, da questão de você sempre se sentir roubado. Porque essa pessoa, esse inimigo, ele é aquele que não permite que você, então, vá alcançar a sua potencialidade máxima, né, que você acredita de alguma maneira que você tem, né, que iria funcionar de qualquer forma. E achei muito legal o que tu falou também em relação à questão de que parece o inconsciente, né, porque realmente parece, ele comporta absolutamente todo tipo de contradição possível. Então, e talvez isso, assim, isso agora eu tô pensando bem em voz alta, né, mas quando a gente vê caso brasileiro, por exemplo, a gente tem muita coisa que não foi trabalhada, que não foi discutida, a gente tem muita coisa que foi enterrada, fingindo que nunca aconteceu. E isso retorna. A gente nunca acertou as contas em relação à ditadura militar. A gente nunca parou efetivamente. Ah, Felipe, mas teve a Comissão da Verdade, teve tudo isso. Gente, muito legal. Mas a gente nunca fez um processo verdadeiro de acerto de contas com tudo que foi feito. E esse não acerto, ele volta de alguma maneira. E ele volta como? Olha, se não teve consequência, isso significa que nada aconteceu de grave. Nada aconteceu de violação. Então poderia tranquilamente existir de novo, poderia voltar. Existe todo esse negócio de, ah, os militares foram maravilhosos em relação a isso, aquilo, aquilo. Meu avô diz que na época dele não tinha crime. Diz, meu amigo, na época do seu avô não podia sair coisa em jornal. É evidente que teu avô não ficava sabendo. E eu não sei também se lá no interior de Itapuca, onde teu avô morava, se chegava jornal lá ou se ele só ouvia a Voz do Brasil. Então é claro que não vai ter isso aí nele, sabe? Então essas coisas vão retornando, essas coisas vão voltando. A gente tem sérios problemas em lidar com a nossa história. Falando especificamente do Brasil, né? Porque quando tu fala dos Estados Unidos, eu acho que tem vários pontos, né? Tem questão racial fortíssima, é claro, né? Existe questão religiosa muito forte. Né, esses mexicanos que vão, é muito interessante que eles dizem assim, ah não, é para ser uma América cristã, Mas quando entra o mexicano, ou o cara de El Salvador, ou o cara, né, sei lá, que é extremamente católico no país, eles não gostam também. E daí tu vai ter duas coisas juntas, né? Uma que ele não é branco, então, né, que já, bom, resolve quase tudo. E segunda, ele é católico e não usa anticoncepcional, né? E logo ele pode ter 698 filhos que vão substituir o teu, né? Que vão ser muito maior do que aquelas pessoas que não reproduzem, ou reproduzem menos, ou sei lá o quê. Né? Então, existem vários fatores, mas aqui no Brasil a gente nunca acertou as contas quanto à escravidão. A gente nunca acertou as contas quanto ao racismo existente no Brasil. Né? Tanto que né, a gente vê diariamente coisas em que tu vê, por exemplo, como uma política de cotas ou a política de uma empresa de contratar pessoas negras ou de contratar mulheres cai para muita gente no sentido de, ah, então quem está sendo preconceituoso é você. Isso é um não acerto de contas, é você não ter absoluta noção, ou se você tiver e continuar apoiando isso aí, é ter um mal-caratismo. Você é um filho da puta, né? E é bem possível que você seja. Mas a gente, como, né? como sociedade, a gente não acertou contas com essas coisas. Então tem tudo para retornar, tem tudo para voltar de uma maneira ou de outra, aquilo que você soca, né? Aquilo que você recalca. Então isso eu acho que é uma questão muito importante, isso é um campo muito fértil, né? Para virem todos esses outros discursos. Mas só mudando um pouco, uma outra questão que tu traz, eu acho também que é bastante essencial, né? Teve um momento que tu estava falando, tu disse assim, ah, que vem essa questão da conspiração, né? Um outro ponto que é interessante é como esses, né, vamos falar no plural de fascismos, eles vão depender muito também de uma teoria da conspiração, né? O fascismo, ele é um campo fértil para a teoria da conspiração. Não que não existam teorias da conspiração em todos os lados, né? Existe mesmo. E nem toda teoria da conspiração é falsa, né? Mas ela é um campo muito fértil para teorias da conspiração, para notícias falsas, para mentiras, para tudo isso, dependendo muito, inclusive, dessa questão de não existir, né, essa contradição. Porque a grande questão da teoria da conspiração, né, a grande questão de você criar todos esses factoides, de você criar mentiras, de você dizer que vacinas causam autismo, de que a vacina, na verdade, tem chip, de que a vacina não funciona, de que, né, como tu estava dizendo ali, de que, na verdade, o Bolsonaro não manda, existe um, né, aquilo que nos Estados Unidos vão chamar do Deep State, né, existe o Deep State, que, na verdade, são esse grupo de elite, que na verdade são eles que mandam no mundo. Todas essas questões, elas são extremamente úteis, né? A possibilidade de qualquer coisa vir e ser acreditada, porque isso é uma forma de tu destruir com um conceito que é essencial para a democracia, para qualquer tipo de democracia, né? Mesmo para essa coisinha rasa que a gente chama de democracia, que é você poder votar, que se chama verdade, né? Que você ter um mínimo nível de verdade em cima das coisas. Porque em qualquer regime democrático minimamente aceitável, uma pessoa que conta uma mentira deslavada e é pega nessa mentira, essa pessoa é tirada do sistema. Você não vai poder ser eleito, você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso não é aceitável. Agora, quando você cria todo esse conjunto de teoria da conspiração, em que tudo cabe, em que tudo é possível, em que tudo fica em cima, né? O que é mais curioso, né? Os caras que querem acabar com a democracia são os primeiros que se utilizam, né, de uma forma tosca, de dispositivos democráticos, para dizer, ah, é minha liberdade de opinião, eu menti. E uma mentira que pode causar, que tem potencial de causar danos severos, danos graves e talvez danos irreversíveis. E isso é uma forma de você minar profundamente, de novo, um processo minimamente democrático, né? E talvez essa seja, né, seja o grande fulcro. Porque mesmo quando é pego na mentira, num caso desses, né, assim, ah, mas olha aqui, ele falou que o fulano de tal, na verdade, ele é um pedófilo. Porque isso aqui é uma, né, uma arma bem conhecida, assim, é você utilizar a pedofilia, ou tu se dizer que é contra a pedofilia, né? Porque é claro que não vai ter ninguém que é a favor, né? Então, tu você utiliza um negócio desses aí, é pego na mentira e diz, ah, mas essa mentira, ela teve um motivo. E o motivo é proteger as pessoas desse inimigo. O objetivo é proteger essa maioria, é proteger esse cidadão de bem, né, desses opositores que são opostos aos valores que a gente defende. Então, é um terreno muito fértil para essa questão. E, na verdade, assim, as duas coisas vão se retroalimentar. Né? Se a gente olhar todos esses regimes vão funcionar em cima de uma determinada teoria da conspiração. Alguém está por trás, escondido, e é a pessoa, as pessoas, o grupo que, na verdade, controla as coisas com o objetivo de eliminar completamente os valores que nós defendemos, as pessoas que nós somos, aquele, né, ser que eu sou mesmo no fundo, devido à minha pátria, à minha religião, à minha, sei lá, né? Enfim, aí é o que a pessoa se identifica, né? Qual seja o elemento identificador da pessoa. Então tem mais isso a ser somado, né? Eu acho que sim, tem a questão do ressentimento muito profundo e tem também essa questão da teoria da conspiração. Acho que não é à toa que a gente vê tanta teoria da conspiração surgindo nos últimos tempos, porque é uma relativização, ou melhor, né? Não existe relativizar a verdade, existe destruir a verdade em prol da manutenção de, né, esses elementos fascistas que existem. A luta contra o fascismo é a luta pela liberdade. Destruamos o racismo, o sexismo, o capital e toda a autoridade. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Ação antifascista, o pesadelo da burguesia. Declarando morte aos nazis e fascistas. Sociopatas, seguidores de Bolsonaro. Defende pena de morte pra favelado. Defende a ditadura militar na América Latina. Defende o extermínio dos quilombolas indígenas. Bolsonaro, subserviente do imperialismo. Verme do caralho, capacho dos Estados Unidos. Com cinismo aliado à mídia liberal. Respondem a real, faz a lavagem cerebral. Para que o povo não perceba os mecanismos. Interesse de rapinagem do capitalismo, do agronegócio e do cepélica farmacêutica que lucra com as guerras, mortes e doenças. Contra o sociopata, genocida, nazi, fascistas. Somos a insurgência de fato da periferia. Nas barricadas, somos frente única. Frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós. O fascismo se discute e se destrói. Nas barricadas, somos frente única. Frente de combate, resistência. É trajeta fúria no gueto contra os fascistas. Contra o autoritarismo, contra a direita. Contra o totalitarismo e sua eloquência. De apologia ao militarismo, estado de guerra. Do belezismo, da mentalidade pérfida. Do xenofobismo, da exploração explícita. Do corporativismo, da ganância capitalista. Vocês vão pagar por tanto sangue derramado. Pela carnificina feita pelo seu estado. Raça do caralho, autoritários insanos. Colonizadores, supremacistas brancos. Pra mim não é crime matar um fascista, nazista, adepto da eugenia. Com racistas otários não há diálogo, moro. Somos a reação do oprimido contra o opressor. Nas barricadas somos frente única. Frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista é nós, por nós. O fascismo se discute e se destrói. Nas barricadas somos frente única. Frente de combate, resistência. Já traz a sua essência, revolta, fúria, desobediência. A reação do oprimido é inevitável. Contra o capitalismo, contra o Estado. Temos que nos unir, acorda a periferia. Temos que fortalecer as trincheiras antifas. Na ação direta, com horizontalidade. Radicalizar a luta na combatividade. A mudança virá de baixo pra cima. De quebrada em quebrada do gueto, periferia. Inflamando a insurgência, chamas subversivas. Esmagar a branquitude dos vermes racistas. de resistência e luta. Ação antifascista é nós, por nós. O fascismo se discute e se destrói. Nenhum governo do mundo combate o fascismo até destruí-lo. Quando a burguesia se sente ameaçada, o evoca para manter o poder e seus privilégios. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Alerta, alerta, alerta antifascista. Eu tenho essa ideia, né, das outras questões também institucionais, né, que a gente pode chamar de molar, né, essas grandes questões, que também é bom lembrar que elas não foram criadas pelos regimes nazistas ou fascistas, né, eles prolongaram, né, mecanismos que já existiam nos sistemas sociais e políticos do Ocidente, né, que eu falo, por exemplo, da organização dos partidos, desenvolvimento dos aparatos policiais, existência de técnicas de repressão, como os campos de trabalho, né, tudo isso são heranças constituídas, já bem constituídas das sociedades ocidentais liberais, né, que o fascismo recolheu, enfim. Mas também tem essa questão do fascismo molecular, né, que são esses movimentos menores, que a gente também chama de micropolítica, né, que o Deleuze e Guattari falam que esse fascismo é inseparável desses focos moleculares, né, que pululam e saltam de um ponto ao outro em interação antes de ressoarem todos juntos no Estado Nacional Socialista. Fascismo rural e fascismo de cidade ou de bairro, fascismo jovem e fascismo ex-combatente, fascismo de esquerda e de direita, de casal, de família, de escola ou de repartição. Cada fascismo se define por um micro buraco negro que vale por si mesmo e comunica com os outros, antes de ressoar num grande buraco negro central generalizado, né? Então, há o fascismo quando uma máquina de guerra se encontra se instalada em cada buraco, em cada nicho, né? Então, todos esses pontos que a gente que o Abel está levantando, enfim, a gente fala que não podemos classificar o momento que a gente vive, por exemplo, no Brasil, como um regime fascista, mas várias dessas características se encontram presentes e principalmente nesse fascismo molecular, né? Então, poderia falar um pouco sobre isso, Bom? Cara, eu acho... Eu não sou muito... muito fã do Deleuze e Guattari, assim, né, eu gosto... Não, tá desconvidado. Eu gosto... Não, eu gosto um pouco daquele texto daquela introdução, né, que o Foucault faz, do A Vida Não Fascista, assim, eu acho que tem algumas coisas interessantes, né, apesar do ranço dele com o Lacan ser evidente durante o texto, que é aí que eu discordo dele. Mas quem sou eu, né? Mas enfim. Mas sim, mas eu acho que, Dance, assim, essas coisas, elas... Que talvez seja meio difícil da gente constatar aqui, aquele negócio meio do ovo e da galinha, sabe? Se é esse microfascismo, se é esse fascismo da vida cotidiana, que vai se espalhando para outros meios, ou se é esse grande fascismo da narrativa que vai se instaurando na vida das pessoas, sabe? Tem alguns pontos do texto do Foucault, por exemplo, que eu acho bem válidos, né? Como, por exemplo, né, que é o que eu acho que a gente pode deixar até meio de mensagem, assim, eu gosto muito da passagem dele, que ele diz, não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável, né? É a ligação do desejo com a realidade que possui uma força revolucionária. Como existe, sim, né, um fascismo dentro da vida, a questão de você exercer o poder de forma ilimitada, né, tu vê, quando a gente fala do homem querer ser a figura dentro da família, esse homem, ele é uma figura de poder, ele está querendo exercer esse poder dele de qualquer forma. Quando vem as pessoas e dizem, ah, o grande problema de hoje é que as crianças não obedecem mais os mais velhos, poxa, você tá, né, o que tu quer é ser um ditador dentro da sua própria casa. Você quer ser um ditador em cima do teu companheiro, companheira, você quer ser um ditador em cima da tua família, dos teus filhos, dos teus alunos, dos teus empregados, dos teus colegas de trabalho, de quem seja, né? Então tu tá querendo exercer esse poder de alguma forma. E de outro lado, e isso é uma questão que tem que ficar pra gente pensar, assim, eu vejo rede social hoje em dia e eu acho tudo muito sisudo, eu acho tudo muito triste, eu acho tudo muito... Que daí vê como como tem uma questão de outro lado. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu imagino que sim. Que você esteja falando de determinada coisa, qualquer coisa. Ah, eu acho que deveria existir pensamento crítico dentro das universidades. E a outra pessoa vem, mas é que não adianta, porque do outro lado eles têm todo o dinheiro e todo o poder. Isso é um discurso derrotista. Isso é um discurso de quem não é que esteja sabendo mais da realidade do que você. Isso é uma pessoa que, na verdade, já entregou completamente os pontos, acha que sabe muito sobre a realidade, mas, na verdade, acaba colocando de lado todo o seu anseio, toda a sua demanda de que as coisas mudem. Isso significa simplesmente que as coisas nunca vão mudar. Tu tá impondo isso em cima de outra pessoa. Né? Eu acho que quando a gente se propõe exatamente a fazer um oposto disso, envolve um certo, né, não vou utilizar a palavra policiamento porque é feia, né? Mas um certo, uma verificação de como é que a gente trata a respeito disso dentro de nós mesmos, se a gente está pronto a perder os nossos privilégios, né? Se a gente está pronto efetivamente por uma questão mais igualitária, que é exatamente o contrário quando a gente fala em igualitário, e de novo, né, eu não falo aquela igualdade material liberal, falo de uma igualdade, né, real, de uma igualdade efetiva, se a gente está pronto para isso aí, e em que ponto que a gente não está pronto? Né? Se a gente está pronto para romper com essas hierarquias que existiram até agora, né, essa hierarquia que é tão cara ao fascismo, seja pela sua cor, seja pelo seu gênero, seja por, enfim, né, tudo o que aconteceu até agora. Então, por mais que eu não seja, né, digo assim, ah, não gosto, assim, não sou o cara mais fã, assim, mas eu acho que tem pontos que são muito importantes para a gente refletir, assim, né, em cima disso. Se a gente está pronto até para romper com uma ideia de um individualismo egoísta, né, que vem junto com a ideia de um liberalismo, de eu tenho que fazer tudo para mim, o mundo, né, essa ideia narcisista, assim, do eu, como é que fico eu. Enfim, tem várias coisas para ser pensadas em cima disso e que tem que correr junto com todo o resto. Né? A gente, você sabe muito melhor do que eu, que a gente tem estruturas que são feitas para a manutenção disso. Né? A gente tem, né, todo aquele velho negócio, né, de uma escola, de uma penitenciária, de uma, enfim, todas essas instituições, da própria formatação de um Estado, que são feitas para manutenção, para reforço disso e para uso de poder. Como é que a gente vai enfrentar essas coisas? E não digo, né, ah, mas como é que eu vou lutar contra o grande demônio que existe, né, todo poderoso, que tem todo o dinheiro do mundo? Vamos fazer na nossa ação, na nossa vida pessoal, né, e é claro que depois tem que ter uma mudança maior, não pode ser, se eu mudar aqui a forma como eu vivo, o mundo vai mudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que refletir, a gente tem que pensar a respeito dessas coisas. Né, a gente tem que ver onde é que a gente reproduz na nossa vida, né, esses pontos. E principalmente, eu tenho raiva absoluta do belo perdedor. Eu odeio o belo perdedor. Eu odeio a pessoa que encara derrota como se isso significasse que você está do lado certo. Odeio a ideia do lado certo da história, porque a história não tem lado. A história não vai salvar ninguém. Não é por a gente conhecer a história que a gente vai parar de repetir, isso é bobagem, isso é mentira, isso é um messianismo em cima de uma coisa, né, em cima da própria história. Quando a gente lá no início falou, né, a respeito da questão dos movimentos antifa, todo mundo usava fotinho, não sei o que antifa, não sei o que antifa, eu sou antifa, eu sou antifa. Isso é ação, isso é atitude, isso é mudança de comportamento ou isso é sinalização de virtude? Porque tem um monte de coisa que também hoje, quando a gente vê, né, essa sociedade voltada para uma rede social, que tem várias coisas que viraram sinalização de virtude. E só. Ah, eu sou antifa, logo eu sou a melhor pessoa do mundo. Até agora, gente, a questão da vacinação está virando sinalização de virtude. Assim, ah, eu me vacinei, mesmo assim eu peguei Covid. Pobre de mim, que sou perfeito, maravilhoso, sensato, que estou num mundo em que as pessoas não fazem a mesma coisa que eu. Porque se todo mundo fosse igual a mim, o mundo seria melhor. Aí, irmão, terapia, sabe? A gente tem que rever isso aí, a gente tem que pensar também, porque você não é, né, o último biscoito do pacote. Então, tudo parte de um pensamento sobre a gente mesmo. A gente puxou uma tendência interessante, né, ao mesmo tempo em que a gente ficou falar sobre algumas questões de um regime fascista, né? Também pensando a relação com esses microfascismos, a gente tem feito uma campanha forte no podcast de ser cancelado pelo máximo, maior número possível de pessoas, né? E a gente já chamou a gente dos anarquistas pós-modernos, e aí agora a gente também vai para um campo que parece que está entrando num campo psicologizante, né? Porque tem um pouco disso também, né? O quanto você tem um cruzamento de, a gente poderia chamar de estruturas, de formas de agir, formas de organizar, né? Essa noção do si mesmo e como isso se cruza, é atraído, capturado, eu não sei qual seria o termo correto, mas como isso serve como uma espécie de máquina para fomentar e para movimentar o fascismo, tudo isso, claro, em torno de um certo grau de ressentimento. E como tu apontou, Abau, um ressentimento que ele não é exclusividade de um grupo específico, né? Há muito de ressentimento na esquerda, né? Tem uma noção, por exemplo, no Spartacus do Iese, ele vai construir um pouco essa noção de que a partir do momento em que se constrói a esquerda, né? Inclusive a esquerda revolucionária, constrói um inimigo com todas as características negativas do mundo e joga essas características em cima dele, como esse é um momento importante de derrota, né? De um movimento que tinha uma potência de suspensão do tempo da vida cotidiana, e a partir do momento em que a gente joga isso, ele vai chamar de festivais cruéis, né? Isso produz uma derrota muito importante no campo da esquerda, né? No momento em que a gente passa a se comportar-se como ressentidos, né, nesse sentido. E, bom, também trouxe essa questão das redes sociais, também é um tópico, talvez, para um episódio inteiro, né, só sobre isso para a gente discutir. O quanto as redes sociais são máquinas de ressentimento, e por serem máquinas de ressentimento, elas amplificam todas essas questões, né. Mas são questões que são muito curiosas, porque elas têm, talvez, se acelerado e se produzido de uma maneira muito, muito forte. E talvez por isso a gente veja uma ressurgência, não necessariamente uma ressurgência, mas um novo, nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos, uma nova onda de movimentos fascistas ganhando espaço, inclusive ganhando espaço institucional, como a gente vê, tem discutido aí. E como isso também gira em torno de uma espécie de uma formação de subjetividade, né? Uma noção de uma subjetividade completamente centrada, né, no si mesmo. Eu usei o termo narcisista um pouco antes para falar um pouco sobre isso, né? Sobre como esse elemento de você achar que você tem direito a determinadas coisas, que você tem um destino a cumprir, etc. e tal, é uma questão narcisista. O pessoal, às vezes, utiliza o termo racionalidade neoliberal, né? A ideia de um processo de subjetivação em que os sujeitos, os indivíduos, eles tomam como matriz de subjetivação de si mesmo, de noção de si mesmo, de formas de agir no mundo, essa matriz do mercado, né? Então, profundamente individualista, competitivo, e aí, nesse sentido, facilmente, altamente vulnerável a questões de ressentimento, porque, afinal de contas, não só a estrutura do mercado em si não funciona, pau no cu, né? Mas ela também não funciona como uma estrutura minimamente saudável para a construção de subjetividade, né? Só queria também deixar um pouco claro que toda essa excursão sobre esses aspectos psicologizantes, né, que a gente tem feito, assim, pensar o fascismo como uma estrutura, um regime, mas também como uma espécie de estrutura psicológica, não quer dizer de forma alguma que a gente acha que essas questões elas estão dentro da cabeça das pessoas, né? Esses processos de subjetivação, eles são construídos nas relações, né? E eles são tomados, inclusive, de determinadas formas de relação, né? Tem o texto lá do Reich, por exemplo, Psicologia das Massas do Fascismo, em que uma das coisas que ele vai apontar É justamente, e isso ele está falando lá da década de 30, né? Mas que eu acho que tem algumas coisas que, guardadas as devidas proporções, se constroem de maneira bastante importante nos tempos contemporâneos, né? Mas o papel da família e da religião na construção dessa subjetividade, que é uma subjetividade profundamente ressentida, né? Claro, você tem modificações muito importantes, a subjetividade da década de 30 e da década de 40 não é uma subjetividade neoliberal, ela é uma subjetividade que ela se pensa muito, talvez muito mais coletiva do que a gente observa hoje, mas ainda assim a gente tem um papel muito forte de família e de religião, né? Que são dois campos que, via de regra, as esquerdas, né, para a gente usar esse fantasma, né, as esquerdas cada vez mais têm recuado, né, têm deixado esse espaço de discussão, né, o campo, o papel da religião, principalmente das religiões institucionais, e no momento presente essas religiões têm um campo moralista muito forte, né, neopentecostais e tal, assim como da estrutura de uma família, que também é uma família mítica, que ela não existe em lugar nenhum, né? Mas que se pensa como uma espécie de matriz desse campo esquisito de ressentimento, né? É só a gente pensar, tu falou da Damares, é só a gente pensar enquanto o que resta, e com muita força, né, de bolsonarismo ainda, se você for pegar nos ministros originais, etc e tal, você teve que fazer uma série de concessões, substituir uma série de ministros que tinham uma linha dura ideológica, o que resta de maneira muito forte é a Damares. E a Damares, ela concentra de maneira muito forte essa figura da família e essa figura da religião institucionalizada, dessas religiões hegemônicas, principalmente, de um maneira muito forte, que é algo que as esquerdas, no geral, tendem a não entrar. A gente acabou deixando esse campo da religião e da família como uma espécie de um campo isso é uma questão de escolha individual, isso é a tua vida, né? Abrindo um flanco muito forte para novamente, ainda que dessa vez com uma forma diferente de organizar a subjetividade das pessoas, ainda bastante, quer dizer, agora já muito individualista, competitiva, etc e tal, mas novamente o papel moralizante, criador de ressentimentos, né, da família e da igreja, né? Você consegue traçar um paralelo em relação a essa questão da organização familiar e principalmente da relação com a religião lá nos fascismos clássicos, como que eles podem, eles fazem parte da estrutura do regime, eles fizeram em algum momento a ideia de uma família, ou a ideia da religião fez parte em algum momento da estrutura oficial do regime, dos regimes, né, fascistas, por assim dizer? Sim, né, eu acho que a família com certeza absoluta, né, porque tu vai ter exatamente a ideia dessa família que a gente estava falando, né, dessa questão de papai, mamãe, filhinhos, a função da mulher é ter filhos, é gerar filhos para a nação, né, para a nação você vai gerar filhos aptos, né, dentro de uma questão racial, muitas vezes, e então, né, tu vai gerar soldados, você vai gerar outras mulheres que vão ter outros filhos e por aí vai. Então a questão dessa chamada, né, da família tradicional ali, ela existia de forma muito presente, muito forte. Tanto que a gente vai ver até o uso de muitas políticas sociais voltadas para manter isso, né? A ideia de determinadas licenças, de você incentivar, né, a ter filhos, etc., eu acho que é bastante importante nesse processo histórico, né? Eu acho que sim, né? Então, eu acho que essa aí é uma questão que é bem, né, bem possível a gente afirmar. Quanto à questão da religião, ela vai variar de lugar para lugar, né? Por exemplo, quando a gente fala de um franquismo, né, do falangismo, a Igreja Católica teve um papel essencial, né, em todo esse processo na Espanha. Agora, quando a gente vê, por exemplo, na Alemanha, já não é da mesma maneira. Ali tu já vai ter uma contradição também, né? Porque enquanto vai se manter até uma ideia de certa manutenção, de cristianismo e etc., tu vai ver muito essa questão também de um retorno a um certo culto mais antigo, né, essa questão de você utilizar runas, de você partir para essas questões, né, espirituais de uma, né, pré-cristãs até, né? Então ali tu já vai ter uma diferenciação, tu já vai ter um modelo diferente, tu já vai ter um sincretismo maior, né, de uma tentativa de união dessas coisas. Então, a religião, eu acho que ela já é um pouco mais movediça, assim, essa questão. E como eu falei, até mesmo em políticas atuais, né, como é o caso da imigração nos Estados Unidos, por exemplo, ou até de alguns discursos aqui no Brasil, tu tem aquele negócio de uma islamofobia muito grande, né, dizendo, não, essa cultura islâmica, na Europa, muito forte isso também, né, que não tem o mesmo pensamento que a gente, que vem contra a nossa civilização, porque eles são extremamente machistas, né, tu joga pro outro, né, são extremamente machistas e não se encaixam na nossa forma e etc. Mas, de novo, né, quando você pensa em católico latino-americano, também não é a pessoa ideal, né, também não é quem a gente quer. Que, no fundo, então, a gente vê que não é exatamente uma questão religiosa, é uma questão racial, né, é uma questão que você não quer pessoas não brancas no teu país. Esse é o fundo mesmo, né? Esse é o real motivo. Então, acho que muitas vezes essa questão religiosa, até hoje, ela é utilizada, talvez por ser mais aceita. Não sei se é mais aceita, mas enfim, né? No discurso deles parece ser mais corrente isso, enquanto no fundo é uma máscara para a questão racial, para você impedir que essas pessoas indesejadas, porque de novo, né, vão se procriar muito, né, vai ter muita gente, vão assumir o lugar, etc e tal. Então, eu acho que a questão familiar, a estrutura, né, familiar, reforçando esse papel do homem, do pai, e a mulher, a mãe, ela é muito mais importante. A religião vai sendo usada, né, ela vai sendo usada. E talvez hoje tenha uma força maior devido ao movimento pentecostal americano que acabou fazendo uma volta para essas coisas também, né? Tem essa questão muito mais forte. Mas eu acho muito importante só isso que tu vinha falando, né? Não é porque existe uma crítica a essa estrutura fundamental, assim, né? A esse modelo que se vê, que tu tem que abandonar como campo de disputa. Eu acho muito esquisito, mas muito esquisito, quando dizem, né, vem essa, vamos chamar de uma direita, né, que vem e diz, nós somos os defensores da família. Tu vai dizer, amigo, quem é defensor da família é a esquerda. Porque a gente aceita família de tudo que é tipo, a gente aceita família, né, quando existe ali uma relação de amor, quando existe uma relação entre as pessoas, a gente apoia, a gente aceita. Quem aceita família, quem é a favor de família, somos nós. Quem é contra a família é a direita, porque só aceita um tipozinho ali do que eles imaginam do que é. Quem gosta mesmo, né, de uma união entre pessoas, de amor, de tudo isso, que inclusive é preceito religioso, é a esquerda. Ah, eu posso não ter religião, eu posso não concordar, eu posso não sei o quê, até porque, né, a gente gosta de discordar um de outro, gosta de debater, gosta de tudo isso, mas na verdade que em termos de valores, né, se você gosta dessa palavra, quem tem é a gente. É, eu acho muito curioso pegar e abandonar, e daí, porque vamos combinar, né, gente? Se chegar para uma pessoa qualquer, né, não estou querendo ser condescendente aqui, mas dizer, eu sou a favor com terminar a família, poxa, olha o que passa pela cabeça da pessoa. É, e a gente tem que pensar como a nossa mensagem é recebida. Se você não pensa como sua mensagem é recebida, nós temos um outro problema. E se tu tiver que ter lido 483 livros para entender a tua mensagem, isso é um problema também. Então, na verdade, eu acho que assim, ó, isso aí é um negócio que deveria abraçar. Quem é a favor da família é a esquerda, né? Quem é a favor de valores cristãos é o padre Júlio lá, é a esquerda. Como 90% dos nossos episódios, as discussões vão produzindo, vão avançando, de maneira que a gente não consegue nunca atacar aquilo que a gente se propôs inicialmente, e sempre faltam pontos que a gente gostaria de discutir, né, de maneira mais aprofundada, mas vão abrindo campos, inclusive, para episódios futuros aí, já fica aí o convite aí, Abau, porque... Enfim, isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui também, né? Podcast não é formação, podcast é uma pincelada, é um caminho, né? Pra gente começar a discutir algumas questões, né? Então, certamente a gente terá que fazer vários outros episódios só pra gente se focar em algumas questões específicas que apareceram aqui, que o Abau trouxe. Normalmente, pra gente ir se encaminhando aí pros finalmente mesmo, né? A gente... encerra o nosso episódio pedindo algumas dicas, né? Mais ou menos assim como aquele podcast, foi o podcast que iniciou, né? Que inspirou o movimento para a gente criar o Tabu. Então a gente pede aos convidados, depois a gente traz também dicas, pode ser música, filme, série, livro, quadrinho, exposição, jogo, sei lá, né? Que podem ou não ter a ver com o episódio aí, mas que podem compor aí a discussão. Então, tu tinha mencionado, Balco, você tinha até pensado num livro nesse meio tempo. Então, por favor, suas dicas culturais. Muito bem, cara. Mas é isso aí, né? A gente tem que lidar com a falta, né? Então, sempre ficam coisas, mas é bom. Tem que ficar um gostinho, né, para depois. Eu tinha falado, sim, que tinha lembrado quando tu havia comentado a respeito de ressentimento, um livro da Maria Rita Kell, né? A gente falou, usou alguns termos ali de psicanálise e coisa, eu gosto muito da Maria Rita Kell, e ela tem um livro que saiu pela Boitempo, já faz um tempinho, não, 2020, então fui eu que li, não, a segunda edição saiu em 2020, para mim era mais antigo, sabia que não fazia tão pouco tempo, que se chama exatamente Ressentimento, né? E ela vai tratar a questão do ressentimento a partir da psicanálise, a partir de Nietzsche, Spinoza, ela vai fazer, então, uma questão exatamente, né, sobre o que é esse ressentimento, que ela vai colocar aqui, né? Ressentir significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. E que depois disso, então, né, vem a busca por uma vingança, né, essa vingança imaginária e adiada. Então, acho que tem coisas ali que são uma boa chave de leitura para a gente entender. Bem nesse sentido que tu havia falado, né? Não é uma questão de você, pelo amor de Deus, né, sair diagnosticando, tem pavor disso aí, cara que sai diagnosticando todo mundo, utiliza um conceito para descrever todas as coisas, né? Também chega o pessoal e diz assim, ah, governo Bolsonaro, pulsão de morte, eu tenho pavor disso aí. Mas a Maria Rita Kell é uma excelente escritora, é uma excelente psicanalista, e com certeza, assim, quem for ler esse livro vai ter, né, um aprofundamento bacana a respeito do assunto, vai tirar algumas ideias, assim, como falei, algumas chaves, né, para a gente tentar compreender o momento. Então, fica essa dica da Maria Rita Kell. E outra coisa que me veio na cabeça, sei que foi muito comentado, foi, né, foi indicado a Oscar e tal, mas eu revi outro dia o Jojo Rabbit, né, que é do Taika Waititi lá, que eu adoro ele, assisti de novo, assim, e tem tanta coisa lá dentro, principalmente disso que a gente havia falado, de teorias da conspiração, de como é que se forma, né, o inimigo, a figura dele, etc. Ele é tão bem feito, ele é tão, né, tão doce, assim, que eu acho que vale muito a pena, quem não assistiu, assistir ele, porque tinha tudo para dar errado, né? Tu ter um menininho cujo amigo imaginário é o Hitler, né? Teria tudo para dar errado, teria tudo para ser de mau gosto, mas não é, né? Acaba sendo um filme muito agradável, muito legal e que tem uma mensagem muito poderosa de fundo. E eu não sei se eu vou ter oportunidade para falar depois, então eu vou mandar um salve aqui pro editor do Fagulha, né, e pra sua cachorrinha, Pete, já que foi pedido, então tá aqui. Fazia muito tempo que eu mandava salve para bichinhos, fico feliz de ter oportunidade de novo. Sensacional. Eu queria sugerir, então, deixar como dica, né, é um artigo que está no livro Por Uma Vida Não Fascista, que foi organizado pela Andréa Tirrago e pelo Alfredo Veiga Neto, que é o artigo Foucault e as Novas Figuras da Biopolítica, o Fascismo Contemporâneo, que, do André Duarte, que ele trabalha com a ideia de biopolítica do Foucault, enfim, até para chegar à ideia de biopolítica do neoliberalismo, e falar um pouco como dos discursos e práticas do mercado, né, como discursos e práticas fascistas do mercado, como um novo lugar de produção de verdade, de desqualificação e de aniquilação. E também, daí não tem a ver com o tema, foi lançado no final do ano, em dezembro, um roteiro para Ainu, eu não sei se pronuncia assim, do volume 2 do Dom L, né, o disco, e então deixar como dica, tá muito bom, deixar como dica o disco, e também uma entrevista, enfim, um artigo, na verdade, do Van der Wilson, que é a imaginação revolucionária de Dom L, nesse disco, né, IPA volume 2. Muito bom. Esse disco do Dom L tá... Ah, tá, é que é na revista Jacuí, né? Não sei se eu falei. É, sim, a entrevista, né? É, sim. É, esse disco do Dom L tá muito bom mesmo. Eu tenho ouvido ele bastante. Eu vou trazer uma dica que pode ser duas aí, na verdade, ainda que particularmente a leitura me parece ser mais interessante, né? Falando um pouquinho e talvez exemplificando um pouquinho de uma maneira fictícia essa relação entre essas questões que a gente falou, né, entre o fascismo da vida cotidiana, o microfascismo, etc e tal, e esse fascismo mais molar, como forma de Estado, regime, né. Recentemente eu terminei de assistir, eu tava falando com a Val antes da gente começar, que eu sou muito ruim de assistir série. Mas eu terminei de assistir recentemente uma série que eu tinha parado há um tempo atrás e que ela é baseada em um livro, e eu vou recomendar o livro. A série também é boa, também é legal, mas o livro me parece mais interessante, que é um livro do Philip K. Dick, chama O Homem no Castelo Alto. É uma ficção científica, né? É um desses exercícios de terra alternativa. Ele conta a história de uma Segunda Guerra Mundial em que a Alemanha é vitoriosa, invade os Estados Unidos, e aí ela se passa, então, nessa perspectiva dos Estados Unidos ocupados tanto pela Alemanha, em uma costa, quanto pelo Japão, em outra costa. E o que é interessante é justamente o paralelo que a gente consegue ver muito claro, como aquela vida da cerquinha branca, ela flui muito naturalmente sobre o fascismo, como que existe uma matriz muito interessante aí. E, bom, foi transformada em série, The Man in the High Castle, né? O Homem no Castelo Alto, que, claro, vai para vários outros cantos, vai para vários outros espaços, afinal, tu não pega um livro e transforma ele numa série de 4 temporadas sem você ir para outros caminhos. Mas ali, principalmente na primeira temporada, essa questão tá muito forte, né? Então, como que essa relação que tá ali num campo, no cerne do que seria a matriz, talvez, do capitalismo americano, né? Como aquilo sustenta de uma maneira muito natural um regime fascista, sugerindo, então, essa aproximação, ou essa relação, ou essa, como é que eu posso dizer, infecção cruzada entre esse fascismo da vida cotidiana, esse microfascismo, e o regime fascista, de maneira que um alimenta o outro de uma maneira muito, muito forte. Normalmente, eu indico leituras mais teóricas, mas eu acho que a leitura da ficção aí pode ser mais interessante aí pra galera. Só deixa eu acrescentar, porque eu também falei, claro, só do texto do Vander na revista Jacobi, mas tem também a entrevista, né, com o Dom L, que é a defesa de nossos mortos é também a defesa da vida, que foi uma entrevista que foi feita pelo Panda Wilson também e pelo Erasto Felício. Bom, a gente queria, antes da gente passar novamente a palavra para o Bal, agradecer a Bal por todas as contribuições, por todas as questões aí. A gente está tentando marcar esse episódio faz um tempo e por vários problemas, principalmente meus, a gente desencontrou, não conseguiu gravar. E vai ser uma boa forma da gente recomeçar o ano, em certo sentido, voltando um pouco às próprias origens do Fagulha, que, como a gente falou algumas vezes, começou em grande parte estimulado pelo Vira-Casacas lá na época que estava por lá. Né? Então, valeuzão mesmo por se dispor aí a parar um pouco a vida para conversar com a gente. E, bom, a palavra está franqueada para ti aí, se você quiser falar mais alguma questão, inclusive do tema, fique à vontade. Eu só quero agradecer o convite, realmente demorou, assim, eu estava ansioso para poder, né, participar ali, falar um pouquinho sobre o assunto, espero não ter falado muita merda, né, um pouco a gente sempre fala. Fiquei feliz, tomara que tenha ficado legal, espero retornar e ouçam Baby Metal. Valeu, Aval. E, ó, gente, quem não delesiano, são bem-vindos no programa, no podcast, tá? Tipo, é só brincadeira. E brigadão, Aval. É, com certeza. Afinal de contas, a gente precisa ser cancelado pelos delesianos também, né? Então, a gente vai continuando o nosso esforço de ser cancelado pela maior quantidade de pessoas possível. Esse ano a gente bate o recorde. Então, é isso aí. Brigadão. Vou dar um tchau aí pra galera. Tchau, galera. Falou. Beijo, gente. Tchau. Hey, Deus! Tu gosta, não gosta? A gente não enterra, a gente planta. A gente não ganha, a gente vence. A gente não pede, a gente manda. A gente não curte, a gente ama. A gente não quer, a gente tem que. A gente merece, a gente banca. A gente é o que a gente tem que ser. A gente é respeito, eles têm medo. A gente é saber chegar e sair desde cedo. Eles são vacilação e nós disciplina. Eles deixam furo e nós sapatinho, mas tá todo mundo vendo. Tão acostumado a ganhar sempre. Pra gente nada é fácil nunca. A gente não ganha, a gente vence. A gente é comunidade junto. A gente é mutirão em dias ruins, bailão em dias bons. A gente é trabalho e faculdade. Eles são coach de virgindade, meia-idade. A gente é justiça, eles polícia. Maria, ele vive, eles milícia. A gente é milícia também, só que zapatista. Se a gente tá Mac, eles tão Donald. Do nada nós Kim Jong. Desculpa, mas tem uma bomba. A gente não enterra, a gente planta. A gente não ganha, a gente vence. A gente não pede, a gente manda. A gente não curte, a gente ama. A gente não quer, a gente tem que. A gente merece, a gente banca. Comunitária, eles condomínio dentro do shopping. A gente é subcomandante Marcos, eles são cabo da rota lambendo bota. A gente também sabe andar de Glock. A gente tem banca, eles banco. Ladrão foi Colombo, é tudo nosso. A gente merece, a gente banca. Nós pega a visão, eles propaganda. Se quem te alimenta, te controla. Ninguém quer esmola, a gente planta. Quem fecha com bonde é sangue nosso. Quem fecha com os botas é sanguinário. A gente quer shot e tirar uma onda. Eles quando não força é celibato. Temos Dina G e Marighella. Amamos Sabota e Milton Santos. Tamo nos salões e nas vielas. Saudamos o comandante Ramona. A gente é pra sempre como Cidinho e Doca no funk. E eles em pouco tempo ninguém vai lembrar o nome. A gente não enterra, a gente planta. A gente não ganha, a gente vence. A gente não pede, a gente manda. A gente não curte, a gente ama. A gente não quer, a gente tem que. A gente merece, a gente banca. A gente não enterra, a gente planta. A gente não ganha, a gente vence. A gente não pede, a gente manda. A gente não curte, a gente ama. A gente não quer, a gente tem que. A gente merece, a gente banca.